Pra gente traz luz, traz brisa, acolhe a semente. Pode ser uma flor, pode ser uma serpente. Sempre tenho em mente, meu irmão, se lembre. Beleza, não põe mesa, tem que ser firmeza. Futuro coração de mãe, não é resenha sangue, é assim que é. Porque a fruta nunca cai muito longe do pé. Beleza, não põe mesa, tem que ser firmeza. Futuro coração de mãe, não é resenha sangue, é assim que é. Porque a fruta nunca cai muito longe do pé. É por isso que eu digo que você é que é mulher pra me amar.